Mas eu corro doido pra te ver. Mas eu corro doido pra te ver. Chega de vestido, enriquece a vibe, yeah. Sabe que é gostoso quanto pede mais, yeah. Parte seguinte, quando ela vem no quarto, yeah. Tiro todo esse biquíni dessa parte, yeah. Sei que falava de mim há um tempo. Seus olhares não me deixam mente. Sabe conquistar com esse talento. Seu sentada me fez evoluir. Me fez perder a postura em um momento. Pinto set na minha cama, Netflix. Pega viagem com as amigas mesmo. Ela é soltada, mas eu gosto é assim. Pode ter tudo que pensava e como fazer. Comprei toda aquela loja só por diversão. Você tá comigo desde os corre na CG. Hoje posto na minhas horas, vote na visão. Yeah, oh yeah. Fiz um corre pra te ver. Baby, fiz um corre louco pra te ver. Baby, fiz um corre louco pra te ver. Yeah, yeah, yeah. Fiz um corre pra te ver. Baby, fiz um corre doido pra te ver. Baby, fiz um corre doido pra te ver. Yeah. Desce e liga pra nada. Fiz um corre louco pela Zara, baby. Sonhando te ver pelada. Tô sendo que as horas vão passar se eu não sei. Se ainda vou te ter com o tempo. Nós dois já são coisa de momento. Seu cheiro vem bem, memórias ao vento. Chega a noite, nós acelera. Fiz um corre doido e tu nem se entera. Passa a noite toda imaginando essa cena. Teu corpo no baby virou meu dilema. E ela é a mais gata das áreas. Mas hoje fuga na CG no carnaval. Mente pras amigas e falo que nunca voltava. Mas olha nós de novo, Netflix tá na sala, baby. Yeah, yeah, yeah. Fiz um corre pra te ver. Baby, fiz um corre louco pra te ver. Baby, fiz um corre louco pra te ver. Yeah, yeah, yeah, yeah. Fiz um corre pra te ver. Baby, fiz um corre doido pra te ver. Baby, fiz um corre doido pra te ver, yeah.